ajuste decimal 6, o ajuste na 0 ou na 3? Gol na 097, após o táxi do banho da companhia, autorizado ingresso Juliette, posição 09. Solo, Papa Romeu, Mike Hotel Alpha, informa o término do reboque no gate número 9. Thank you, Mike Hotel Alpha. Obrigado, boa tarde. Abatango Whisky, aqui no Falta, cópia. Recife, nível 4, 1-0, decola a pistão 1-7, curva esquerda, saída Pucacaju, via Pesulu, 1-7. Controle Salvador, opera 1-20, decimal 8, aciona 5-0-65, transponder. Chamei 6315, chame centro do Recife, frequência 1251, alterna 1-28, decimal 35. Eu somente 1-2-8-3-5, poderia confirmar a primária? Primária 1-2-5, decimal 1. 1-2-8-3-5, grato, né, 3. Passage 3-2-1, call Recife Center, frequency 1-2-6, decimal 0, if unable, 1-2-8, decimal 8-0. 6-3-2-1, call in now Recife, 1-2-6-0, if unable, 1-2-8-8, so long, thank you. So long. Azul 2715, para interceptar o localizador, curva esquerda na proa 125, desse mantenha 4.000 pés em forma estabilizada. Azul 2715, desce 4.000 na magnética esquerda 125, para interceptar, para parar estabilizada. Obrigado por isso. Boa. Catango Vitorino de Juliette, prossiga para o controle. Salvador, Azul 4065, remota 3 Lima, estacionamento. Azul 4065, autorizado, chão pronto para o táxi. 4065. 4 milhas com rumo oeste, cruzando 2100 pés. Chané 6314. Chané 6314, curva esquerda na proa 055. Afirmativo, nesta proa está autorizado interceptar o localizador, desse mantém nível 050. Patão Vitorinho de Juliette, controle. Estou operando o instrumento 1300 com 5000 e chuva leve agora sobre o campo. Confirme intenções. Este não será possível. Confirme para o controle do seu aeródromo de alternativa. Entende, Vitorino de Juliette, controle intervenção que prossegue para Vera Cruz, alterna Vera Cruz e pouso 1820. 820, apenas para o controle, informe pessoas a bordo. Dono, ciente, Vitorino de Juliette tem frequência livre para auto-coordenação e pouso em Vera Cruz. No ILS, passarelo 2231, controle Salvador. 2231, complete final, torre 198, decimal 60. Torre 198-60. Controle apenas para informação, até o marcador de externo, a chuva moderada forte, porém sem turbulência. E após o externo, está totalmente visual com a pista. Ciente, 2231, grato pela informação. Ciente, bom pouso aos colegas aí. Controle Salvador, muito boa tarde, gol 2017. Gol 2017, contato radar, subagia saída Salvo 1, nível 240. Dia, Salvo 1, solicito. 200, patrão. 200, ciente. Suba e mantenha nível 200, voo 2017. 200, voo 2017. Tineme 1142, chame Centro Recife, 12685, alterna 12545. Autorizado, Tineme 0, vento no 80 graus, 059. Noite 0 com 05. Para informação, torre, até o marcador externo e até 5 milhas a ele, está com chuva moderada, porém sem turbulência, e após estar visual. Gente, chuva moderada então na final. É, até o marcador externo, de 5 milhas até o externo. Ok, gente. Grato. Livre pouso, estendido, pouso baixo e travado. Passa a área do 223, zona. Gente, livre pouso, pistão, passa a área do 223. Revisando o ciente. Azul 2795 copiou a informação do 223 zona na final? Afirmativo, tá ciente, obrigado. Gente, desse mantenha 2.000 pés em forma estabilizada, azul 2795. 2.000 com 013, semana estabilizada, 2795. Nemia 3.4, indicada. Gente, inicie redução para 230 nós. Tio Vitorinho de Juliette. Nemia 227, pronto, cópia. Autorizado Galeão, nível 360, decola pistão 10, curva à direita, saída Sanvo 1, Leda, Zóquilo, via Upzulo 44. Seguro, Open November 857, Mous. Controle Salvador Opera. 120.8, aciona 5127, transponder. Autorizado para o Galeão, nível 360, decola da 10, primeira curva à direita, saída Sanvo 1, Leda, Zóquilo. O Chinem é 227, cortejamento está correto, seu pronto, pushback, funcionamento. 231, solo aos 10, livre à direita, chame 1, 2, 1, décima 1, solo. Gente, tente na frequência 126.0, 128.8, caso negativo, retorne na frequência Salvador. Altímetro 1093. Charlie Alpha Fox, prosseguindo. Passarei 2231, autorizado táxi Alfa, reportando onde Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 31. Meu Bravo Oeste fala que após a decolagem vai ter que ir até 2 mil pés. Este Salvador, desça e mantenha 4 mil pés na Pro de Bomed, altímetro 1013. Charlie Alpha Fox. Duração instrumento 1300 com 5000 e chuva leve sobre o campo Charlie Alpha Fox. 256, seguirá o Embraer da Azul. Prossegue, bate 1 no Índia, ponto 010, torre 11895, o ajuste no 013. Apenas confirmando 118, decimal 6, a violência da torre. 286 torre, ele teve o ajuste, vai taxiar e apate ainda na Índia, na sequência do azul. Gol 1250. Center, Romeu Bravo. Salvador, está pesado no localizador sem glide, o azul 2795. 2795 não recebe glide? Afirma. Ali, Romeu Bravo Oscar. Então, Romeu Bravo Oscar, contato radar na decolagem. Mantenha a reta até 2500 pés após curva esquerda via saída móvel. Você pode curvar à direita, mas para evitar formações? Meu Bravo Oscar não tem condições de curvar à esquerda? Tem condições. 17, 17, 15, agora recebe, Brasil. Tente 2715, complete final, chame Torre 1-1-8, decimal 60. Podia confirmar, completa? 1-1-8, decimal 60. Ok, completa, 2860. Obrigado, bom trabalho, Felipe. Na 6314, desce, mantenha 2 mil pés em forma estabilizada. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4065, direcionando na Índia, pronto. Azul 4065, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera da alma, certo? Salvador, Azul 2715. Azul 2715, tráfego pousou à frente e reportou chuva moderada, aproximadamente 5 milhas fora da pista no zero, fique atento. Altímetro no zero, no 3, pouso autorizado, pista no zero, vento 2-1-0 graus, 5 nós. Ok, gente, estamos completamente visual a 1.600 pés. A chuva é moderada, um pouquinho mais à frente. Não, foi mais insegura, tá? Pista no zero, seca, sem chuva no carro. Beleza, obrigado, clube de pouso, 2715. A torre solicita que mantenha em corredor o Charlie Alpha Fox. Ingresso corredor Interlagos e aporte visual com campo. Tudo bem, Voo 2017, chame centro Recife, frequência 1251, alterna 128, decimal 35. Então 07, prossiga. Permanece estimado 2000. Em serviço radar encerrado 48 milhas oeste de Salvador, mantenha-se em condições visuais, sem frequência livre para auto-coordenação. Chamei 63 no quadro, complete final, chame torre 1-1-8, decimal 60. Ou no 256 na escuta do Troy? Tá, você escuta, 256. Condições de taxar um pouco mais à frente de forma a livrar o pátio? Ativo. Indo mais à frente, 256. Grato. Chanel 6314, foi, né? Chanel 6314, continua a aproximação, aguarde. Autorização de pouso, QNH 10, 13. Fique atento à chuva moderada. A aeronave pousou alguns minutos atrás e acortou aproximadamente 5 milhas fora da cabeceira. Gente, está uma milha de terra, está com chuva de leve a moderada. Ciente. Oi, boa tarde, Chané 6327. Saúde, Chané 6327, foi sim. Cópia para Equel? 2-1-1 para a cota. 2-1-1. Gente, aguarde coordenação. Tango Mike Bravo Uniforme, acione identificação, mantenha pro Diamant, reporte para a descida. Vai para a descida. A 2761, qual o nível que solicita como final? Siga. Mike Bravo Uniforme, desse mantenha nível 120, altímetro 10 no 3. 120, altímetro padrão, Mike Bravo Uniforme. Azul 4462, desse mantenha 2 mil pés, autorizado final ILS X-Ray, pista no 0, informe estabilizado. 2 mil pés, autorizado ILS X-Ray, informe estabilizado, azul 4462. O azul tinha, pensando? 2-1 no transponder. Tudo ajuda pro 4, azul 4402? 1-0 no 3, padrão. Padrão. Charlie Alpha Fox para ingresso no circuito de tráfego, chame torre 1-8, decimal 95. Certo, 18, 95, boa tarde. Agora 1 Bravo, chamando pronto para o pushback funcionamento. 1 Bravo. Fala no 2715. 0039. Livre pouso na 106304. Destino para o Romeu Bravo Oscar na 287, dá para a gente? Avião 4, Romeu, fica atento ao sinalizador. 4, Romeu, obrigado. Salvador, boa tarde, boa noite, 2-0, Romeu. Romeu, Bravo, Oscar, aguarde para a direta de Lapa. Não, lá, agora. O nível 055, decola no 7, curva à direita, corredor Axé, mantendo restrição de 1000 pés sobre o mesmo, controle 1208, aciona 0142, transponda. Informa o canal do Maguai, contra a visual. Azul 2761. Ok, informa até 320, Azul 2761. Portanto, salvador, bom, no meio 2-0, boa tarde. 04, bota, poder confirmar a autonomia, pátio. Chegada para o médio 1, altímetro 0-3. 0 para 0-0, 0-3, seria possível voar. Aguarde, bom, no 2-0. Azul 2761, acione código 5101. Acionará 5101, 2761. Controle azul, 4462, acionamos 1300 para a esquerda. 65918, aguardo. Alternado Campinas, 3:30. Time, o motivo azul 4462. É, vai ter que perder altitude e meteorologia. E meteorologia, 4462. Vocês têm condições de manter a proa norte, proa 360? Pode ser o 330? 360. Está aparecendo 330, desde a informação. Proa 330, ciente. Informa para o controle quando tiver condições de curvar à direita. Sim, vai te informar, 4462. É 3 no 4, solo aos 2-0, liga direita de asfalto, chame 1, 2-1, decimal 1, solo. 2-1, 1, na frota, 6-3, 1, 4. 6-1, chame Recife, 1, 2, 6, 8, 5, alterna, 1, 2, 5, 4, 5. Prossiga, Guardião 07. Azul 4065, vento 230 graus 05 nós, decolagem autorizada, pistão no zero. Autorizada, decolagem no zero, azul 4065. Oceanema 3 no 4, autorizado Alfa, reporte Anza, tá com 6 direto. Alfa, 3 no 4. Estão no zero, aproxime direto para o pátio 5. É legal no 0 no 3, vento 21 no 0 grau, 05 nós. Charlie, Alfa Fox. Sete, camarada. Já lá, por favor. Direita pro 020 do 4462. Challenge Eco, aguarde. Guardião 07, plano visual, modificado ao 1821. Suba e mantenha nível 060 para a vitória da conquista e, quando possível, seu chamado de pouso. Gente, Charlie, Alfa Fox, já pode falar com o outro lado. Suba e mantenha nível 060, plano visual modificado aos 1821 e, quando possível, seu chamado de pouso em conquista. Azul 4065, decolador de 21, chame o controle em 1-20, decimal 80. 2080, boa. Já livrou, já tá na papá. Para o Alfa Fox. Solo 22, Charlie Alfa Fox, dá o corte frequência livre. Obrigado. É tudo novembro, após o ingresso do helicóptero no 45, tá autorizado seu táxi, aporte no ponto de parada papá, que é legal no 0 no 3. Aguardar, o 4042. Economia 20, número 3 na aproximação, inicie redução de velocidade para 220 mais. 229, bom, número 20. Salvador, 3192, Cassino. Na 3192, texto mantém nível 060, via chegada para o médio 1, altímetro no 013. Então, para 6000 com 1013, tá, 3192. Guardião 07, controle. 256, decolagem autorizada, pistão no zero, vento 230 graus, 05 nós. Iniciando o voo. Nação bilateral na frequência livre, informação de voo e alerta, centro Recife em 1260. Recife, alfenão, Salvador. 4-3-0, táxi, Índia, ponto 010, torre 1-1-8, decimal 6, ou ajuste no 013. Poderia, por gentileza, confirmar pessoas a bordo? 38 a bordo. Afirmo, 2-1-0. Entendi. 4462, curva direita na proa 150, nesta proa intercepta o localizador. Proa 150, nessa proa intercepta o localizador, 4402. Salvador, boa tarde, boa noite, 84, pronto, ponto 50. Boa noite, 84, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Ono 256, decola 224, chama o controle em Ono 20, décima 8. 208, obrigado. Nordeste, mantenha-se em condições visuais 4.500 pés. Ajuste na terminal no 013. Ono 256. Ono 256, contato radar sobre a via saída PUCA, nível 370. PUCA, 370, sim. Operadora aqui do portão 04. Sim. 4462. Dois, deixa eu Patango Mike Bravo Uniforme, tráfego que procede posição de 12 horas, 10 milhas, um abraço 190. Gente, parei no visual. Mike Bravo Uniforme. Prossiga azul 2761. Transfere para o centro? Afirmativo. Foi instruído a chamar o centro Recife na frequência 1260 e alterna 1282 decimal 8. 260-282-271. Ô, Salvador, o Mike Bravo Uniforme solicita desvio 10 graus à direita devido à formação. Gente, 10 graus à direita por quantas milhas? Mas até interceptar o localizador, se possível. Gente, Mike Bravo Uniforme, Deus se mantenha 3 mil pés em forma estabilizado no localizador. 3 mil, 10 graus à direita, Mike Bravo Uniforme. Estabilizou, 4462. 4462, complete final, chame torre 1-1-8-3-6-0. Torre 1860, 4462. 1-620, vetoração radar para sequenciamento, curva esquerda na proa 020, limite o localizador. Esquerda 020, limite ao lock, boa 620. Azul 4462, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso para a aula 013. Aguarde Azul 4462. 8.4, decolar 226, chama o controle 120, decimal 8. 208, boa tarde, gol 885. O Sudeste, o Embraer 121, cruzando 050 em descida. Gente, vou no meio da exército. Porta estabilizado. Desde o pé, você pode estabilizar, vou mais pra onde for. Pessoal, boa tarde, com 1884, contato radar, sob a via saída PUCA, nível 230. PUCA 230, quando preciso solicitar, já mora Caju. Na escuta da torre? Afirmo, 4462. 4462, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, informa o tráfego tipo helicóptero à sua esquerda, prosseguindo com Pro Norte, Alfa Sierra 50, 500 pés sem interferência, já afastado do seu eixo. Tráfego adicional, Papa Alfa 31, decolando da pista 17, Pro do Litoral Sul, também sem interferência. Aguarde autorização. Uno 620, em redução de velocidade para 1909. Reduzindo, 1909, para Fox, aposta no solo controlado na irmã. Positivo, aposta não. A Papa Pátria, a Índia Eco, controle. Está ingressando em espaço aéreo Golf, afastado agora de Salvador, 4.000 milhas. Nordeste, tem frequência livre para autocoordenação. Retorne a frequência do controle a 20 milhas de Salvador. Mais. Vamos autorizado, 1-0, 4-4-10. Já dou Covid direita na proa 050, informe estabilizada. Direita 150, vai reportar estabilizado. Direita 050. 050, corrija. A 3192, eu se mantenha 4.000 pés. 6.000, 3192. Qual era a proa de Aracaju pro gol 884? Aguarde, gol no 884. Qual era? Então, 3192, desse mantenha 4.000 pés. 4.000, 3192. Segura o uniforme, estabilizou? Afirmativo, senhora. Mente completo final, chame torre, 198, desse mal 60. 18.6, obrigado. 208, Eco Zulu November, da próxima sua escuta. Eco Zulu November, mantenha-se em condições visuais, 1.000 pés, corredora cheia na escuta do controle. Bom, no meu treino, a cheia na escuta do controle. Autoriza, autoriza 2.500 direto, morro de vida. Onde? Capitão Mike Bravo Uniforme, continua a aproximação, aguarde pista no zero livre, QNH 1-0, 1-3, sem chuva sobre o campo, pista seca. Positivo no aguardo, Mike Bravo Uniforme. Você mantenha 4.000 pés. Filtração radar para sequenciamento, curve à esquerda na proa 030, limite o localizador. Esquerda 30, 3192, descendo para 4.000. Muito obrigado. Oceané 6327, autorizado. Se tiver questionamento, vamos pronto para táxi. 4.062, de pronto, estou. Azul 4462, autorizado o táxi Alfa, reporte antes da taxa Juliette. Alfa, antes da Juliette, chama, passa para aí. Azul 4065, chame Centro Recife, 1251, alterna 12835. 251, 2835, azul 4065. Toma falar 230, Mike Brown Uniforme, autorizado na base pela direita da 17, aguardando autorização de pouso, ajuste no 0, 13. Positivo, cancelado, aguarda autorização para gerar a base, Mike Brown Uniforme. Está livre base, é forte, final 17, Mike Brown Uniforme. Mostrará na final da 17. O Wish, quem é que não forma, prossiga. Diversionamento, chama o táxi. 7, na 5, meu, para posicionamento. 6227, autorizado, tinha pronto táxi. Chama táxi, 6227. Poxa, né, 6327, poderia confirmar esse mato, puxa. Sim. Sim. Decimal 8, gol 659, boa tarde. Salvador, boa tarde, gol no 659, passando 1.000 pés. Gol no 659, contato radar na decolagem. Sub mantém nível 360, via saída São Bruno. Via saída 360, gol 659. 3192, curva direita na proa 070, para você para o localizador, informe estabilizado. 070, chama estabilizado, 3192. 7, gol no 620. Confirme? Gol no 620, está estabilizado. Certo, completando o final do procedimento, chame agora a torre na frequência 118 decimal 620. 7186, gol no 620. Gol no 256, passa nível 180, chama agora o centro de Recife na frequência 12685, alterna 125 decimal 45. 12845, obrigado. Como vai estar a TV, a Whisky 42. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5161 no transponder. Salvador, confirme para o passageiro 2231. 2231. 2231, preciso, não cumpriu a autorização. Autorizado Barreiras, nível 1960, decola pista 10, curva esquerda, saída Momo Vatap, via Whisky 42. Controle 1208, aciona 5161, transponder. Afirmativo. Autorizado Barreiras 1960, decola da 10, curva esquerda, saída Momo, transponder Vatap, Whisky 42. 1208, controle 5161, transponder, de passageiro 2231. Passageiro 2231, cotidiamente socorrendo, chão pronto, pushback, funcionamento. Semana quando pronto, informa que não cumpre o gradiente inferior, né, cara? Gente, cumpre o inferior. Vai cumprir o inferior, o passageiro 2231. Zero, o vento 210 graus, 04 nós. Localizado pouso, na 10, moro 620. Tá passando whisky aqui no farm, né? Escuta da torre? Tá autorizado seu táxi, a poste na papá. 1-0, 1-3, ajuste. Afirmativo. Fórmula 2-0, confirmo que está recebendo gás. Afirmo, recebendo normal. Sete. 6227, 119 a bordo, autonomia 3:40, alternando Guarulhos. Sinema 327, autorizado táxi à Índia, ponto de espera 10, chame torre 118, décimo ao meia. Ajuste altimento 10, 13. Autorizado táxi para o 6227, quando pronto, vai chamar a torre 1186. 462, ingresso a Juliette, posição 01. Juliette, 402. Controlador, boa tarde, Sinema 3, com a Rodel. Ingresso, pista no 7, a porta nele pronto. 55, aguarde golpe. Boa tarde. Táxi, Sinema 6327, 110 a bordo, até na Brasília, com 3:11. Fala, Chané, 6327. 6227, observa o Embraer das ingressando, Pátio 1, pós autorizado. Pátio 1, Índia, ponto espera 10, torre 118. Decimal 6, o ajuste no 013. Gente, agora sim, eu aguardo o azul, após deck táxi e a Pátio 1, chama a torre 118-6227. Fala, Chané, 6327. Prossiga. Pronto pro táxi, 110 a bordo, alterna, Brasília, 3:11. 6327, autorizado Índia, ponto espera 10, torre 118, meia, ajuste na 013. 13, pela Índia, ponto espera 286. Pesando 92, vento 250 graus, 03 nós, pouso autorizado, pista no 0. Eu pouso 3192. Paulo, Salvador, Goro 620. Goro 620, autorizado táxi Alfa, reportando da sua Juliette. Alfa, vai reportando da Juliette, Goro 620. Sinema 355, pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola pista 10, curva à direita, saída. Sanvo 1, Leda, Motiva, via Upzulu 10, Piraí, Bad, Upzulu 44, prossegue conforme rota. Controle 120, décimo 8, aciona 5170, transponder. Autorizado 360, Guarulhos, decola pista 10, curva à direita, Sanvo 1. Direita Motiva, Upzulu 10, Piraí, Bad, Upzulu 44, transponder. posso decolar de 208, ponto 70. 6355, cotejamento correto, são pronto pushback, estacionamento. Camarada nenhum, 235659, boa. Galho Índia Eco, mantenha-se em regra de voo visual, 1.500 pés, ajuste altímetro 90, 93. Confirma o transponder acionado. Jet, informe ingressando o corredor Interlagos, Charlie Índia Eco, 1.500 pés. Deixa para o 7. Na 6327, autorizado a Nero manter pistão no 0. Alguém mantém 6327 no 0. Da Juliette, voo no 620. Voo no 620, ingresso Juliette, posição 03. Juliette, voo 3, voo no 620. Com 2 no ouro, da 3192. Rafa, estamos whisky uniforme, decolar 239, chame controle 1 no 20, decimal 8. 208, whisky uniforme. Informal. Outra coisa é livre, 1, 2, 3, 4, 5, para poder se acostar com locais. 327, mantém a posição, aguarda autorizações de decolagem. Guarda. Solta o radar na decolagem, sube e mantém nível 410, via saída PUCA. Pressão na casa. Na PUCA, o uísque é de uniforme. Puro 659. Salvador 3367, informação trânsito. 3367, chame de educação, via chegada Bonf, vê se mantém a 4 mil pés, ajuste altímetro 10, 13. Via chegada Bonf para 4 mil pés, com 10, 13, 3367. Confirmando, será o início ou vai ser o DLS? Ele é X-Ray, pista no zero. X-Ray 1-0, 3-3-6-7. Salvador, autoriza direto na atacada do Charlie Eco? Sim, autorizado, Charlie de Eco. Direto na atacada, Charlie de Eco. 1-0, 6-2, 2-7. Do ingresso na pista da Porsche Livrano, Mike Bravo no fone. Pena 6327, decolado 41, chame controle em 120, decimal 8. 208, boa. Ô, controle, boa tarde, Chané 6327. 3367, controle. Escuta, tá 3367. Desconsidere, tá 3367. Oxana é 6327, na escuta? Positivo, na escuta. Contato o radar na decolagem, sub mantém o nível 140 via saída Coral 1 Bravo. Coral 1 Bravo, 140, possibilidade de virar à direita, direto Coral? Polo 2000 pés. 2000. Skyline Golf. Ah, foi escuta. Informe, passando, informe na FEASA, o Taringa Eco, deixa eu manter a onda no meu pé, já revisou o visual. Onda meu pé, visual, chave de eco, porta da FEASA. Alinhado 6227. Deixa eu manter a ponte, manter a posição, né, trailer. Deixa eu manter, 6227. Linha 227, decolagem autorizada, pista no zero, vento 230 graus, 039. Autorizada a decolagem para 6227. Challenge Eco, prossiga para o final da 17, 3 milhas, chama agora a torre na frequência 198, decimal 6 dúzia. 286, curta final da 17. Salvador, Charlie de Eco, agora na prova da curta final da 1-7. Charlie de Eco autorizado final da 1-7, agora a autorização de pouso, ajuste no 0 no 3. Está é 227, decolado aos 4, 5, chama contra nenhum, no 20, decimal 8. 208, obrigado. Frequência 1, 26, decimal 8, 5. Alternando 25, decimal 4, 5. 25, 25, 4, 5, obrigado. Boa tarde. Decoladora, chama 6227, cruza 1100. Chama 6227, contato radar na decolagem, sub e mantém o nível de voo. 360 via saída São Zo 1, a Chanel 6227. 360 na saída São Zo 1, alguma possibilidade de voação, Boleda? Quanto eu prefiro da saída Chanel 6227, temos tráfego na mesma saída e irá completar. 560227. Paulo Salvador, tá na 34778, boa tarde. Prossiga. Solicita 330, Recife. Indicação, mantém-me voo 900 e informe no portal descida. Voo no VR, Salvador. Pouso autorizado, pista no 7, vento 230 graus, 049. É, pouso autorizado no 7, tá certo. Comportão 612, pushback acionamento. Posição é 6355, autorizado, pushback acionamento, pronto para o táxi. Câmara para o táxi, posição é 63. Caso Star Golf após LS X-Ray. O Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo foi a posição Bonf para interceptar a chegada a Bonf. Mantém o nível de voo no 00, informe no portal de Cida. Chané 6327. Chané 6327, controle. Possibilidade é o nível 1 no 60. Chuva e manter o nível 1 no 60, é autorizado. Chané 6327. 60, obrigado. Controle Salvador opera 120, décima 8, aciona 5403, transponder. Paulo Passarido 2231, está pronto para puxa acionamento. Paulo, 4778, pode cotejar? Afirmo. 4778, autorizado Recife 330, Resolu 17, decolada 10, curva esquerda, Pucaracaju, 1208, 5403, transforma. Pouca transição, Caju, chamando pushback, fundamentando 4778. Chamará 4778. Passarinho 2831, autorizado. Pushback, estacionamento, chama pronto para o táxi. Autorizado, pushback, estacionamento, chamada para o táxi, passarinho 2831. Siga para controle. Possibilidade do Ayo Suki direto? Mandou chamar 6327. Afirmativo, Yusuke, Índia Lima, Serra Uniforme Kilo. O Oxana 6327 foi coordenado junto ao controle Ilhéus, proa da posição UNEP. Então, 6327. Afim, foi UNEP, Oxana 6327. Obrigado. Ilhéus, Solas 48, combate. Passa na frequência de batalha. Caminha 355 para o táxi, 161 a bordo, Galeão com 5 horas de autonomia. 355, autorizado táxi, via parte 1, táxi Índia, ponto 010, TOI 118, decimal 6, USC 0013. Aqui 1 Índia, ponto de espera da 10286, 1013, acionar 63. Confirma os dados, 2231, por gentileza. 48 a bordo, fora de 52 de autonomia, Alvena, Brasil. 31 autorizado, parte 1, taxa Índia, ponto para 0-1-1-8-6, pois deixa no 0-1-3. Autorizado, táxi, pátio, Índia, para a ponte 1-0, quatro lados, 8-6, só para 2231. Voando fora da barra, para interceptar a linha do litoral sul, aguardando autorização da torre. Aguardação. Torre, Oxanamia 355, autorizado a alinhar e decolar pista no zero, vento variável 03 nós. Alinha decolando 0, Oxanamia 355. Forma através de fora da barra. 3367, desse mantenha 2 no pé, existe o ultimatron 1093, autorizado o final do procedimento LS, X-Way, pista 10, informa estabilizado. Descida para 2000, autorizado o X-Way, com 1013, tá, 3367. Xaner 6227, chama agora o centro Recife na frequência 125, decimal 1, alternando 18, decimal 35. 125, 1128, confirma a secundária? 128, decimal 35. 12835, obrigado. Comandante Cogel, boa tarde, Papai Romeu, sem uniforme, transfere informação para o setor. Uniforme Charlie, e aciona identificação via chegada Bom Médio 1 no Desmo Antena 050. Ajuste altímetro no 093. Via chegada Bom Médio 1 no 050, no 093. Tendo passado. Xané 6327, 53 milhas, sudoeste, Bairro Salvador, serviço radar encerrado, manque nível de voo 160. Chama agora o controle de Helios na frequência 120, decimal 1. Salvador, passarei 2231, próximo ponto 0, 0, pronto. Passarei 2231, autorizado aliar, manter pista 1-0. Negativo, estou com a palma do Tango em Forte Charlie, mantenha a perfil da chegada do seu número 2 na aproximação. Oi, sou Xanar 63. Salvador, Xanar 6355, passa 1300-360, São Bruno. 355, contato radar decolagem, sube e mantém nível 360 via saída Sambo 1. Vai mantém 360 via Sambo 1, acionando a 35. Uf, quilo desse, mantém 4 mil pés, ajuste altímetro 0-3. Vitorino e Juliette, mantém o corredor além do litoral sul. Informe agora através de Pituaçu. Vento variável 039. Decolagem autorizada, passarei 2231. Olha, 3367 passa a Duna, completa sinal, chama agora a torre, na frequência 118, decimal 6 dúzia. 3367. Oi, Salvador, 3367, final IELS. 3367, tráfego ainda no estado, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso, 1003, ajuste. 1003, aguardando. Acharino 2231, na decolada 256, chame controle 1208. Acharino 2231, na escuta? Na escuta. 1208, controle. 208, passarei 2231. São 3367, pouso autorizado. Pistuno 0, vento variável 039. Livre pouso, pistuno 0, tá? 3367. 31, na decolada, perfil da Momo, restrito ao limite inferior 3 em pé. Passarei 2231, contato radar na decolagem, sub mantém restrito 3 mil pés via saída Bom. Passarei 2231, temos tráfego no setor, mantém restrição. Sub mantém 3 mil perfil da Momo, passarei 2231. Victorino e Juliette, atenta ao tráfego na final da pista 1-0. Olha, 2-3-2-0, 3 milhas da cabeceira. Chama agora a torre, frequência 1-8, decimal 6 dúzia, Victorino e Juliette. Azul 6918, acendo indicação via chegada com MED 1, desse mantém o 050, ajuste altímetro 10013. Via para o 050, ajuste 013, o 6948, está feito a voar estável. Tenente número 3 na aproximação, mantém a terceira chegada. Prossiga para a chamada 35, aguarde a autorização de pouso, Vitorinho de Júlio. 3367, formação de tráfego à sua direita, Papa Alfa 32, paralelo ao seu eixo, mantendo a linha do litoral sem interferência. Da vez ao contrário, está 3367. Acelho 2231, submantém o nível 160 sem restrições. Submantém 160 sem restrições e passarei 2231 no gráfico. Banco uniforme Charlie, desse mantém 2000 pés, ajuste o time, metro 1093, autorizado LS X-Ray, pista 90, troca estabilizado. 2003, autorizado LS X-Ray da 10, reportar estabilizado. Sendo na faixa. Azul 6918, puxa uma velocidade de cada. Azul 6918. Vitorinho de Juliette, pouso autorizado, pista 35, vento variável 029. Vitorinho de Juliette, pouso autorizado. Canto 3367, solo Zuno 900, via Fox 1211. Via Fox 1211, canto 3367. Voltada para o sequestramento, curva esquerda na proa 055, o azul 6918, corrigindo, 060, e descendo para 3 mil pés, azul 6918, limite é o curso localizador. Autorizado Guarulhos, nível 320, saída Sanvo 1, Leda, Motiva, Represulo 10, Piraí, combate. É 344 Pagog. Transponder 5406, controle 208, portanto 3155. Correto, então 3155, reporte para o tiver acionamento portão 11. Sim. Alô, Salvador, está 3367. Então 3367, autorizado, pátio via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette 612, está 3367. 2231, voo 8 para a TAP. Voo direto para a TAP, eu passarei 2231. Rodagem 097, com a informação tanto quanto. Cliente, solo 02 para o 44, não é isso? Para a próxima esquerda, estacionar a frequência dele. 21, nível de voo 360. Saída Árvore 1, transição Elefa. Após Elefa, voa DCD Nítimo, onde intercepta a aerovia. Transponder 5410, controle Salvador, pede 120, décima 8. 3-0, autorizado, bom. Eu tenho o Salvador, na Árvore 1, transição Elefa, após Elefa. 4-0-208, 1-0-9-0. Correto, vamos 097, reporte para o tiver acionamento, portão 9. Portal 097.